a cruz que era minha, ele carregou. A dor que era minha, também ele suportou. Sentiu a agonia que minha alma ia sentir. Provou fel e vinagre, tudo isso era pra mim. Desceu ao lugar mais baixo, pra minha alma não descer. Suou gotas de sangue, foi tão grande o padecer. Zombaram do meu Cristo, cuspiram no rosto seu, rasgaram suas vestes, sendo filho de Deus. Mas ele ressuscitou e a morte esmagou, quebrando os seus grilhões, me fazendo vencedor. E agora estou aqui, esperando ele vir me buscar, pra estar com ele, longe de todas as aflições. Santo, Santo, o Cordeiro que morreu, mas também ressuscitou. Suou gotas de sangue, foi tão grande o padecer. Zombaram do meu Cristo, cuspiram no rosto seu, rasgaram suas vestes, sendo o filho de Deus. Mas ele ressuscitou, a morte esmagou, quebrando os seus grilhões, me fazendo vencedor. E agora estou aqui, esperando ele vir.